LC Costa Joias e a hora certa. Salvador FM, meio-dia. Com a gente, aqui na 92,3 Salvador FM, a primeira no seu coração, esse é o nosso tema, a música de João Guimarães e Ramon de Moraes. Meio dia e seis, tá na hora de dizer alô. Salvador FM, a primeira no seu coração, a primeira no seu carnaval. Carnaval 2000, chegou a hora! A Salvador FM vai com você atrás do trio e com certeza vai estar nos melhores pontos do Carnaval. Na Barra, Ondina, Campo Grande, Avenida, no Pelourinho, nos camarotes, nas ruas, com o folião pipoca, nos blocos, palcos, barracas. Até o de caminhão não pode faltar até o Carnaval vai passar. Onde tem agito, tem Salvador FM, com entrevistas e transmissões ao vivo. O Carnaval vai passar, a Salvador registra. Carnaval 2000, na Salvador FM, a primeira no seu coração. Você pediu, eu tô, vou te pedir, me dá. Salvador, Bahia, doutor e Osmar. Você pediu, eu tô, vou te pedir. Salvador Carnaval 2000. A Prefeitura e o Governo trabalhando juntos para fazer o melhor carnaval do Brasil. Alô, alô, alô, chame gente! Imagina só, que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia. Mais um musicaço aqui no especial 50 anos de trio elétrico. Uma festa no seu rádio, uma festa na Salvador FM. A gente curtiu Mundo de Folia, música do nosso grande André Macedo com o Marcos Gondim. Gondim. Pois é, essa música aí já é uma fusão da guitarrinha baiana com os timbals. Já é uma coisa meio, né, moderna, tribal. Assim, tribal, super legal, né? Já é meio mistura baiana, né? Mistura baiana, no caldeirão aí do axé. Que beleza. E vocês vão desaguar com o Jubileu de Ouro. Isso mesmo, né? Não podia faltar aí nos 50 anos essa grande música de Armandinho e Moraes Moreira, que comemora. Sempre que tem um momento, a comemoração, eu sento com o Moraes, sempre procuro ele, né? Que é o parceiro de rocha mesmo, do começo, né? Da história da musical Trio Elétrico. Primeiro cantor de trio, né? Primeiro Isso. cantor do Trio Elétrico, inclusive, porque desde quando ele gravou o Jubileu de Prata, que ele começou a dar umas investidas lá em cima no microfone de meu pai, que só usava pra falar com meus amigos e tal. Tanto que era o nome do microfone, meus amigos. E o Moraes pegava os meus amigos e dizia, vamos lá, e cantava naquele sonzinho de corneta, de guitarra baiana, né? Sem muita coisa assim, mas começou a funcionar, na verdade, a partir desse momento. E o Itaí, o Jubileu de Ouro, é aquela coisa que a gente senta, vamos fazer a música comemorativa dos 50 anos. Jubileu de Ouro, 50 anos de trio. Thank you.

vez que eu vi tocar um trio elétrico. Seja aqui ou em qualquer lugar, lá estará o meu velho Osmar. Junto com o Dodô revolucionou o carnaval brasileiro, num caminhão de alegria, levando a Bahia, meu rei, numa guitarra bacana, chiquita baiana. Ligado no amplificador, deixa o som rolar, toca o pau Dodô, toca o pau Osmar. O pau elétrico, levando alegria, meu rei. Toca essa fobica, toca, porque vem atrás o folião pipoca. Toca essa fobica, toca, porque vem atrás a multidão pipoca. Junto com o Dodô revolucionou o carnaval brasileiro, num caminhão de alegria, levando a Bahia, meu rei, numa guitarra bacana, chiquita baiana. Ligado no amplificador, deixa o som rolar, toca o pau Dodô, toca o pau Osmar. O pau elétrico, levando alegria, meu rei. Toca essa fofica, toca, porque vem atrás o folião pipoca. Toca essa fofica, toca, porque vem atrás a multidão pipoca. O carnaval é um luxo da tecnologia tropical. Oh yes, é um luxo da tecnologia tropical. É um luxo da tecnologia, é um luxo da tecnologia, é um luxo da tecnologia tropical. Um trio elétrico, seja aqui ou em qualquer lugar, lá estará o meu velho Osmar. Especial 50 anos de trio na Salvador FM. Curtimos aqui Tecnologia Tropical. Armandinho, André, como é que vai ser o carnaval do trio elétrico Armandinho, Dodô e Osmar? Olha só, vou aproveitar, tá aqui na Salvador FM falando para esse grande público todo o trajeto do Dodô e Osmar durante o carnaval, que é o seguinte: sexta-feira saímos às 20 horas do Campo Grande. Circuito Osmar. Isso. Sábado, às 20 horas, na Barra. Circuito Dodô. Domingo, às 20 horas, no Campo Grande também. Uma grande homenagem puxando o bloco dos 500 anos do Brasil. Segunda-feira, às 20 horas, na Barra, fazendo o circuito instrumental, que aí a gente vai inverter a história. Fazer como aqueles antigos trios elétricos, só música instrumental, e o cantor vai entrar assim de vez em quando. Vou descansar um pouquinho. Exatamente. É no circuito... Dodô. Isso. Como é que era o nome do microfone? Meus amigos. Meus amigos. Vai entrar só em... Só vai entrar com... Momentos raros. É. Quem vai dominar... É a música instrumental, quero convidar todo um público voltado, né, para esse tipo de música, esse gênero musical que é aquele instrumental trielétrizado, né? E terça-feira a gente vai estar fazendo, não um encontro de trios, mas a grande homenagem aos 50 anos de trio elétrico na Barra, onde vai estar o nosso trio elétrico e o trio elétrico de Moraes, né? E todo o público ali na Barra, que tem um espaço muito grande, no farol da Barra, né, bem em frente ao farol mesmo, que é a grande homenagem, recebendo grandes convidados. Vai estar o Caetano, o Gil, vai estar a Daniela, vai estar o Bel, vai estar o Duval, né, toda a galera. Ricardo Chaves. Vai para lá a partir de 2, 3 horas da manhã para amanhecer o dia com a gente lá na Barra, no farol. É isso aí, na maior festa do mundo, Carnaval da Bahia. Especial, 50 anos de trio na Salvador FM. Valeu, Armandinho. Valeu, André. Axé. É isso aí, galera. Toca essa fubica, toca, porque vem atrás o Fulião Pipoca. Estamos aí com vocês na Salvador FM. A primeira no seu coração. Feliz Carnaval! Alô, alô, alô! Chame gente! Imagina só, que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia. De todos os santos, encantos e axé, sagrado e profano, corredor da história, Vitória Lapinha, caminho de areia. Pelas vias, pelas veias, escorre o sangue, o vinho, pelo mangue, pelo ourinho. Até onde caminhão, não pode faltar até, o carnaval vai passar. Nação do Campo Grande, somos os filhos gigantes de Dodô e Osmar. Enchendo de alegria a praça e o poeta. Ah, imagina só, que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia. Bahia. de jubileu de ouro. Você pediu, eu dou, vou te pedir, me dá. Salvador, Bahia, Dodô e Osmar. Você pediu, eu dou, vou te pedir, me dá. Salvador, Bahia, Dodô e Osmar. Você pediu, eu dou, vou te pedir, me dá. Salvador, Bahia, Dodô e Osmar. Você pediu, eu dou, vou te pedir, me dá. Salvador, pediu, eu dou, vou te pedir, me dá. Salvador, Bahia, Dodô e Osmar. Você pediu, eu dou, vou te pedir, me dá. Salvador, Bahia, Dodô e Osmar. Você pediu, eu dou, vou te pedir, me dá. Salvador, Bahia, Dodô e Osmar. Você pediu, eu dou, vou te pedir, me dá. Salvador, foi especial Salvador, os 50 anos Bahia. Do trio elétrico especial com Armandinho, especial exclusivo que você curtiu aqui na Salvador FM. Bom, tá chegando por aqui já o Paulo Vini, que vai ficar com vocês aí na tarde aqui na Salvador FM. Alô, Vini, boa tarde. Boa tarde, Vini. Daqui a pouquinho a gente fala com ele, tá certo? Vamos lá, Salvador FM, a primeira no seu coração, a primeira no seu carnaval. 92,3 Salvador FM. Carnaval 2000, chegou a hora. A Salvador FM vai com você, atrás do trio. E com certeza vai estar nos melhores pontos do carnaval. Na Barra, Ondina, Campo Grande, Avenida, no Pelourinho, nos camarotes, nas ruas, com o folião pipoca, nos blocos, palcos, barracas. Até o de caminhão não pode faltar até o carnaval vai passar. Onde tem agito, tem Salvador FM, com entrevistas e transmissões ao vivo. O carnaval vai passar, a Salvador registra. Carnaval 2000, na Salvador FM, a primeira no seu coração. Você pediu, eu dou, vou te pedir, me dá. Salvador, Bahia, Dodô e Osmar. Você pediu, eu dou, vou te pedir, me dá. Salvador Carnaval 2000, a Prefeitura e o Governo trabalhando juntos para fazer o melhor Carnaval do Brasil. Não se perca no Carnaval da Bahia! O Guia do Ócio tem uma edição especial com o roteiro completo para você curtir os melhores momentos da folia. Dicas sobre trios, blocos, afoxés, camarotes e muito mais! Aproveite! O Guia do Ócio custa apenas R$ 2,00 e pode ser encontrado nas principais bancas da cidade ou pelo telefone 353-0695. Não pule o Carnaval sem ele! Guia do Ócio! LC Costa Joias. Nas compras acima de R$ 50,00, o cliente concorre a uma lista de material escolar grátis. LC Costa Joias. Sorteio dia 1º de março. LC Costa Joias em três endereços. Avenida 7 de Setembro, Ladeira de São Bento, Edifício Executivo, Lojas 4 e 5. Rua Carlos Gomes, Edifício Fernandes, Loja 14. E Praça João 23, em Aracaju. LC Costa Joias. Apareça! O pedido musical do ouvinte. Alô, eu quero ouvir Melô da Escolinha do Patrulha. Ah, eu quero ouvir essa. Eu quero ouvir Cheiro de Amor, Cheiro de Festa. Das 10 à meia-noite, de segunda a sexta, pediu, tocou na Salvador FM. Depois do carnaval, um novo trem está chegando a Salvador. Aguardem. Faça supletivo 2000, primeiro e segundo graus em 10 meses. Ah, e se você ouviu este comercial na Salvador FM, você ganha 50% de desconto, ou seja, só paga R$35. E tem mais, você ganha um curso de inglês grátis. Supletivo 2000, Liberdade 386-5282 e na Barroquinha 321-8559. Agora, todos os sábados, a partir das 8 da noite, isso é reggae! Com as pancadas do reggae nacional e mundial. Não tire essa da cabeça! Isso é reggae! Lubrificando a sua mente. Sábado, 8 da noite. Aqui é Alex Tiara. Eu sou Marília. Eu sou Vanessa. Nós somos do grupo Passarela. Contato para shows. Ligue agora e marque o seu. 314-5662 ou 9131-9050. Grupo Passarela. Salvador. Pat Stilos Beauty Center, salão unissex, centro de beleza e estética. Telefone 264-9330, 264-7982. Barra, apareça! A violência tem muitas formas, tem muitos nomes. A violência não tem cor, não tem sexo, não tem nível social. Mas tem muita culpa. E essa culpa também pode ser sua. Pense nisso. Neste carnaval, vamos unir forças e explodir a violência. Só o amor constrói. Uma campanha do Fórum Comunitário de Combate à Violência e da Salvador FM, a primeira no seu coração. Salvador! Boa tarde, Frank, tudo bem? Tudo certo. Dizem que hoje é o último dia de carnaval, mas eu não acredito, hein, Frank? Não é muito mais. Dia. Oficialmente é, mas vai prolongar um pouco mais, né? Amanhã de quarta-feira. Timbalada vai sair levando a rapaziada lá pra Orla, né? Já tá certo, ontem o discurso do Carlos Brown lá no Campo Grande foi esse. Tá certo, nós vamos colar pra fazer aquele arrastão que vai até Itapuã. É mole. É mole, Paulo Vini. É brincadeira. Como é que a galera aguenta, né? Aguenta. Quer dizer, olha, vai ser de terça, na madrugada de terça, a galera não vai dormir vai ter um e encontro. Vai passar o dia todo, né? Vai ter um encontro dos trios. Dos trios lá na Barra, no Farol. E, olha, ontem à noite, nós estávamos lá no Campo Grande fazendo a cobertura para Salvador FM. Meu amigo, chovia, Frank, mas era forte mesmo a chuva. E a galera, meu amigo, ó, brincando à vontade. Tudo uma maravilha, festa mesmo. Com chuva, com total, sol, com lua, com tanto faz. Tanto cai faz. Pedra, aí eu acho que a galera, né, sai, mas chuva. Granito, né, mas aqui não tem. Frank, tudo bem? Beleza, Vini, tudo bem. Um abraço. E o carnaval ontem foi legal, né? Carnaval, o Salvador FM tá fazendo uma cobertura excelente, a qualidade, a transmissão lá do Campo Grande. Dida Barreto fazendo os flashes ontem na Barra Ondina, pegando as pessoas que vem de fora, né, os artistas que vêm de fora, né, dando aquele toque legal pra na programação aqui. Beleza, então vamos desejar aí um finalzinho de carnaval, legal pra pessoal que tá curtindo aí a Besta Carnaval, os turistas, né? Com certeza. Sejam bem-vindos, você que tá chegando hoje, você que tá pegando... Voltem sempre. Voltem sempre. Tá bom, Frank? Um abraço, Vini. Um abraço, amanhã, 8 da manhã, manhã total. Manhã total, vamos de lá, volta. Então. Tá certo, valeu, um abraço. Valeu. Frank de Castro. Vem, Bahia. Vem, meu amor. Vem, Bahia. Vem, Bahia com a gente. Aqui na 92,3 Salvador FM. A primeira no seu coração. Esse é o nosso tema. A música de João Guimarães e Ramon de Moraes. Meio dia e seis. tá na hora de dizer... Alô! Salvador FM! A primeira no seu coração, transmitindo o sistema digital para a Bahia inteira, é a Salvador FM invadindo o seu rádio. Deixa eu te abraçar, deixa eu te cumprimentar. Na Salvador FM, o seu comunicador, Paulo Vini! Nós estamos felizes por fazer parte da sua vida. Mês de sete, daqui a pouquinho, Campo Grande abrindo aí. Transmissões da Salvador FM.